Se liga lá, é mais ou menos assim. Eu dou valor pra cada palavra que me é dita, pra cada gesto nobre, pra cada letra escrita. Pra cada dia, dou sempre o melhor. Pra cada grande problema, tenho motivação maior pra vencer. Estar sempre feliz com o que tem. Entender que reclamar nem sempre convém, pois sempre tem quem desmerece o pouco que tem. Sem dar valor pro suor, pro mesmo que mantém. Muitos de pé, no avante progresso ou na marcha ré. Seja em dias de recesso, feriados de fé. Seja 6 da manhã, que? Onde quiser. Eu dou valor pra vencer e seguir na maré. E assim vai, vai, tomando jeito na vida, seguindo o caminho certo, uma saída pros problemas, dilemas desse mundo cruel, onde a palavra vale menos do que tem no papel. Se teu destino é ser réu, não julgue quem tá errado, mas se é certo, não deixe os ideais do passado. Dê valor e com valor, jamais fique acuado. Quem é real tá aqui, quem não é tá de lá. Cê pode crer que eu vou dar valor pra vencer, e se perder, dá valor pra tentar entender. Por que não deu? Será que dá pra melhorar? Eu digo, é claro, mas é claro que dá. Aí parceiro, você do bem que tenta e tem adjetivos que ninguém precisamente tem. Então dê valor, muita atenção no que te digo. Seja você pobre, seja você rico, amigo ou inimigo de tempos atrás. Se tirar a vida é crime, desprezá-la é bem mais. Não é à toa não que meu recado chega aqui pra constatar, provar e dizer que eu dou valor pra cada segundo da minha vida, pra todos que são da minha família, pra todos que buscaram por fazer o seu valor com respeito sem desmerecer. Eu dou valor pra cada segundo da minha vida, pra todos que são da minha família, pra todos que buscaram por fazer o seu valor com respeito sem desmerecer. Se perdem muitos nessa vida por besteira de graça, e passa o sofrimento, sempre dizem que passa, e nada do que fizer vai fazer alguém voltar. E quem restou, espero que saiba valorizar. Sarpado, ruim, assim que evoluir, o caminho nunca é o só. Tem mais de 1000 por aí, e por aí não sigo só, faço tudo com amor. Prazer, MR, eis mais um que dá valor. No alívio ou na dor, se a saudade cresce, é uma pena, mas isso apenas me fortalece. Não, peça tudo menos isso, porque honro minha existência tanto quanto o compromisso de existir e de ser importante pra alguém. Pois o dia que eu me for leva a tristeza também. Quero sorrisos, lágrimas se forem de alegria, pois mais um deixou o mundo e deu valor pra cada dia. Amém. Pois nessa correria vivo sem preocupações, sem medo, sem nostalgia. Como eu queria tudo de volta, os meus amigos, minha família, todos a minha volta, mas que seja assim, da maneira que for. Porque se ele quis assim, eu não contesto e dou valor. Aprendi que a solução não é esquecer, muito pelo contrário, recordar é viver. Porque dormir na rua se faltar dinheiro, está longe de casa até o mês inteiro, se sente medo, muitas vezes cabreiro. Isso só mostra que você é muito mais verdadeiro do que muitos aí, que apenas se consideram o quê? Contam vantagem, mas não querem assumir seus problemas complexos que não supero. E se esses falsos pulam fora, eu continuo aqui, dando valor pra cada segundo da minha vida, pra todos que são da minha família, pra todos que buscaram por fazer o seu valor com respeito sem desmerecer. Eu dou valor pra cada segundo da minha vida, pra todos que são da minha família, pra todos que buscaram por fazer o seu valor com respeito sem desmerecer.